Bola na Rede. Boa noite a todos e sejam bem-vindos ao 19º programa do Bola na Rede, o programa de debate esportivo da ESC-CFM. Esta semana um especial derby, Benfica Sporting, e para isso tenho cá 4 comentadores desportivos prontos para fazer a análise desta semana. O Tiago Martins pelo Benfica. Olá, Tiago. Olá, pá. Olha, na verdade são dois, estou cá e o Branco. E pronto. E já ia apresentar o Miguel Branco. Por causa disto. Pronto, mas somos mesmo só dois, portanto. Não, está a dizer que nós não contamos. Exatamente. Não percebi. Já aguentamos 19 programas contigo, não acredito. É verdade, 19. Um espetáculo, meu. Pronto, vou passar a apresentar o teu companheiro de serviço, o Miguel Branco. Olá, Miguel. Boas, Mário, tudo bem? Obrigado pelo convite aqui do Bola na Rede. Pá, é um prazer para mim vir aqui a um programa desta FM que tem sido... Tem tido sucesso e... Sempre acompanhaste. Por acaso, é verdade. Sempre acompanhei. Desde a minha infância que o Bola na Rede é uma referência para mim. É um sonho tornado realidade. Completamente. E, para mim, haja mais derbys, que é para ver se me convidam. Estás nervoso? Estou um bocadinho. Confesso que, no cima dele, que o Tiago é um gajo que percebe bola. Yeah, bastante, não sei como é que isto vai correr. E o Jorge ao meu lado. Então aí... Já apresentou. Era surpresa, mas pronto, vamos a isso. E do lado do Sporting, temos cá o Afonso Moura da Silva, como habitual, a representar o Sporting. Olá, Afonso. Olá, Mário, tudo bem? Está tudo bem, Afonso. Estás bem disposto? Estou sempre. Pronto. E uma surpresa aqui, um regresso, o nosso antigo comentador. Oh, Jorge! Está ele, pá. Seja bem-vindo. Eu sou tipo o Ismailov do Bola na Rede. Tem sempre baixa atrás de baixa, mas vai voltando. Vais aparecendo. Faz uns bons jogos, depois lesiona só outra vez. Eu acho que és o Nicolás. Só, eu não sei porque... Chamam-me sempre quando o Sporting perde. Eu não sei qual é esta colega assim do programa. Eu acho que, olha... Mas, já, pronto. Já vamos começar a convidar o Jorge mais vezes, se tu queres. Pois, exatamente, era isso que eu ia dizer, é que não sei se reparaste, mas essa frase ficou-te muito mal na medida em que tu tiveste caso o ano passado. Sempre, se Deus quiser, não volto cá mais. Jorge, lembras-te quantas vitórias é que comentaste aqui no Bola na Rede? Para aí, deixa-me falar, nenhuma. Foi uma, meu. Eu acho que tu comentaste uma vitória. Foi uma vitória, lembro-me. Muito bem, vamos avançar, então vamos para começar com a jornada. A jornada. Ora bem, nesta jornada, Miguel Branco, vou começar por ti, pode ser? Vamos falar um bocadinho do derby do Benfica Sporting. O Benfica ganhou 1-0, gol do Javi Garcia, antes do intervalo. Miguel, o que é que achaste do jogo? Eu acho que foi glorioso. Foi, sem dúvida, um jogo sofrido. Um jogo um pouco sofrido para a parte do Benfica. É mal Benfica, meu. Mas foi isso que eu senti. Foi 1-0 à Benfica. 1-0 como nós gostamos, parecia a época em que o Montorres marcava aos 92. Foi um bocadinho mais cedo, mas foi bom, eu gostei. Acho que o Domingos não teve muito bem, a meu ver. A nível de substituições ou a nível... Não, eu acho que começar com o Carriça Trinco não foi uma boa ideia. Não foi uma a boa ideia. A que é que se deu essa alteração? Aymar? Eu acho que ele... Não sei se foi tanto ao Aymar. Eu acho que ele quis juntar um pouco mais o Carriça ao Neyu e ao Polga, para dar mais consistência defensiva, mas esqueceu-se que ele precisa de um pivô no meio campo para subir. E mesmo com o André Santos, que não tem estado em grande forma, quando ele entrou, a coisa melhorou um bocadinho. Coca-Cola e queijo. E, portanto, acho que o Domingos errou nesse ponto. E depois, o percalço do Matias ter saído... logo lesionado na primeira parte também tirou um pouco da criatividade que o Sporting tem no ataque, mesmo com o Matias encostado à direita. Olha que isso foi um percalço tipo daqueles fixos para o Sporting, porque mais ou menos vai fazer aquilo que na minha opinião o Matias não fazia no lado direito. O Matias para mim é um 10. Eu queria ver se tivesse sido o Aymar a levar a pazada à meio da primeira parte, a ver se também era um bom percalço para o teu clube. Qual pazada? Ele lesionou sozinho, meu. Ah, bem, está bem. O quê? Eu sei que o homem se lesionou sozinho. Agora não venhas ver que até foi bom para o Sporting. Aí o Carrilho jogou tanto, a sério. Ah, pá, está bem, mas quer dizer, isso foi. E porquê que eu disse isso? Isso é sinal que o Sporting tem um bom banco. Agora não me venhas dizer que não, é um bom percalço. Não, o Carrilho só daquele lado. Eu acho que foi porque o Matias, na minha opinião... Não é bom para nenhuma equipa do mundo, a meio da primeira parte perdeu o número 10. Mas ele não era o 10. É que se ele fosse, tudo bem, não é? É o cérebro e a criatividade daquele meio campo e daquela frente de ataque. Desculpa, estás-me a dizer que é um bom percalço, era uma coisa... Pergunta-me uma coisa... Mas o Matias jogou do lado direito, não estava a jogar a organizar o jogo. Eu concordo que o Carrilho tenha acrescentado uma boa profundidade ao ataque e largura ao jogo e por aí fora. Agora, não me venhas dizer que é um bom percalço. Era uma boa opção se não fosse uma substituição condicionada e obrigada ao Domingos por via de uma lesão, neste caso do Matias. Agora, uma lesão... do elemento fulcral da organização atacante de um clube, não é bom. Foi um mal que veio para o bem, pá. Mas o Matias mesmo jogando à direita, repara que o Matias mesmo jogando à direita, consegue sempre vir ao meio e organizar um pouco o jogo a Sporting. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa de facto. Mas sempre organiza ali qualquer coisa e sempre dá mais criatividade. E de facto perderam muita criatividade quando o Matias se lesiona. É claro que o Carrilho veio dar outra juventude. Pá. Foi ou não foi o melhor do Sporting? Diz lá se não concordas comigo. Para mim foi o Elias. Foi o Elias. Sim, foi. Provavelmente. Porra. Ali está agora, desculpa. Pronto, agora tirando os 3 golos falhou. Pronto, epá, mas isso é uma opinião mais capitalista que outra coisa. A gente não pode dar 8 milhões e meio por um gajo que falha 3 golos decisivos num jogo decisivo. Mas isso é a minha opinião. Acho que ele não tem andado assim tão bem, porque quer por via da experiência dele, do valor quer comercial, quer tático que tem no Sporting. E acho que pelo peso que ele tem, pela responsabilidade que ele tem a nível de meio campo, a nível de jogo e a nível de tudo mais, acho que nos pequenos momentos, e não foram assim tão pequenos nem foram assim tão poucos durante o jogo deste fim de semana, eu esperava mais do Elias, esperava mais frieza, mais responsabilidade, mais experiência, mais maturidade na hora de encarar a baliza e fazer o que há para fazer. E que neste caso é marcar golo e que não foram assim tão poucas oportunidades e não eram assim tão difíceis, mas pronto, eu não concordo que ele tenha sido o melhor do Sporting, mesmo porque lhe faltou o bocadinho que toda a gente esperava dele. Então vou fazer o papel do Mário. Então, quem foi o melhor do Sporting, Jorge? Para mim, o melhor do Sporting, eu concordo com a tua análise do Carrilho, que teve muita importância e muita influência na manobra atacante do Sporting, mas acho que também o Capel volta a fazer um bom jogo, o Scarso volta a fazer um bom jogo, o Wolfswinkel mesmo sem marcar volta a fazer um bom jogo. O Wolfswinkel na segunda parte não apareceu. Fez uma excelente primeira parte, certo, mas na segunda foi mentira. Isso, para mim existiu em 30 minutos da primeira parte. Não, mas fez uma assistência que o Elias podia ter aproveitado, aquela que ele apanha a bola por trás do Arthur. Sim, e faz mais duas em que faz um excelente papel. Tem mais duas em que faz um excelente papel de pivô, a assistir de cabeça, um para o remate do Scars, o outro para um remate do Oniel, que acaba por ser um grande corte do Garay, salvo erro. Sim. Do Gaetan, se não me engano. Foi do Gaetan. Ou isso, pronto. E acho que, pronto, mesmo sem marcar, mesmo sem aparecer muitas vezes, até porque o jogo estava muito fechado e muito cerrado sobre o meio campo defensivo do Benfica, e acho que não é um jogo fácil para um ponta de lança, seja ele qual for, e acho que dadas as circunstâncias, acho que ele não tenha feito um mau jogo. Agora, pronto, acho que o Elias devia e tinha o dever e a responsabilidade, e volto a ressalvar o facto de ele ter sido a transferência mais cara do Sporting. Da história do Sporting. Quando se investe esse tipo de capital, esse tipo de responsabilidade e de confiança num jogador, sobretudo num clube como o Sporting, que não tem capacidade para fazer este tipo de investimentos, várias vezes ou muitas vezes como gostaria, acho que se esperava de facto um bocadinho mais e pronto, um bocadinho de segurança e um bocadinho de responsabilidade no momento certo, na hora H, e acho que aí o Elias deixou um bocadinho a desejar. Deixa-me só dizer uma coisa em relação ao Elias. Eu acho que ele, na função dele de jogador do meio campo, acho que cumpriu e fez o que fez um grande jogo. E fez o que já nos habituou. Pá, não sei até que ponto é que se pode exigir a um jogador que é um médio, que não tem grandes características de finalizador, que consiga ter frieza nos momentos em que se é pedido. Não, se naquela situação tivesse sido o Wolfswinkel a rematar, aquela bola de cabeça no Wolfswinkel, se calhar seria golo. Se calhar seria golo. No Elias, eu acho que no meio campo, para mim, foi melhor. Do meio campo do Sporting, falhou 3 golos, é um facto. Pronto, mas obrigado. Exatamente. Miguel, estava a falar contigo ainda e não te cheguei a perguntar. Quem é que foi para ti o homem do jogo? Javi Garcia, sem dúvida alguma. Epá, pelo gol pelo jogo em... Pelo gol não só, pelo jogo que fez. Trouxe a fúria espanhola ao meio campo que em alguns jogos mais fáceis eu acho que o Javi se desleixa um pouco e não se empanha tanto, mas acho que fez um jogão, cobriu o meio campo, pá, teve muito, muito forte, bolas aéreas foram todas dele, e um golo, um muito bom golo, com grande assistência do Pablo Itaimar, sem dúvida, uhum. Para mim é o homem do jogo, mas se bem que o Patrício também fez um jogão. Tiago, ia-te fazer uma pergunta agora relacionada também com o Javi Garcia. Não achas que esta grande exibição do Javi Garcia se deveu em parte a vermos um Gaetan e um Bruno César excessivamente preocupados com as tarefas defensivas? Há muito que não vias um Gaetan a defender tanto. E há sim, muito por que não acaso... Vias... Não, o Bruno César não tanto, mas o Gaetan principalmente. Não ia pegar por aí, ia pegar noutro facto, que foi a preocupação que Jesus teve nesta época, no começo desta época, e que agora tem valido frutos. que foi o facto de ter adquirido o Witzel, o que veio dar uma consistência pá, brutal ao meio campo. Isso viu-se muito neste tipo de jogos, em que Ravi vai entrar para descansar um bocado e não sair completamente partido no final do jogo, que era o que acontecia à época passada, e pode confiar muito em Witzel, e Witzel para mim fez muito neste jogo também. Foi talvez uma figura menos presente do que Ravi, mas aguentou ali bem as hostes, e foi uma pedra basilar naquele meio campo, eu acho. E depois também temos esse facto que tu anunciaste agora, e que é bem trazido a jogo, digamos assim, foi principalmente a preocupação de Gaetan de Xeri. Gaetan fez cortes fenomenais. Gaetan para mim fez um jogo a nível ofensivo como nunca tinha feito, muito sinceramente. E podia ter feito o gol da... Sim, da... sim, pá, mas... gol da época. Aquilo era o gol da época. Sim, aquilo era o gol da... Aliás, eu lembro-me de estar sentado a ver o jogo, que eu estive lá no estádio, e virei-me para o meu primo que estava a ver comigo e disse, pá, olha, isto para mim era o melhor gol em 5 anos. Ou seja, não sei, pá, porque aquilo de facto foi... Pronto, foi mesmo. Ou seja, no ano passado, o Viana contra o Benfica também fez muito bom. Ele livre direto também. Pá, era mesmo qualquer coisa. Pronto, depois eu acho que o Benfica perdeu. Em algumas coisas em que podíamos ter virado o jogo. E aqui eu tenho de apontar o dedo a Cardoso. Desculpa. Sim, primeiro porque. E já não é a primeira vez que eu trago este tipo de tópicos aqui. Já chega de infantilidades no Benfica. Têm de ser todos crescidinhos quando entram naquele campo, e Cardoso já é a segunda vez que faz isto num jogo importantíssimo. O outro tem ideia que terá sido para a Liga Europa, eu agora não lembro com exatidão, em que ele leva um vermelho direto por uma suposta agressão, que suposta não, que aconteceu mesmo, e o Benfica perde aquele jogo por causa de Cardoso, e podia ter perdido também este, porque o Sporting acaba por vir muito para cima do Benfica. Por acaso agora estás-me a surpreender, eu pensava que tu vinhas com o mesmo discurso infantil e no fundo um bocado idiota do Jorge Jesus, do não sabemos se ele estava a reclamar com ele próprio, ou se estava a reclamar com a relva. Quer dizer, é falsa inocência. Eu acho que sim, eu também foi essa a sensação que me deu. Quer dizer, eu acho que toda a gente que vê o lance do Cardoso percebe que se calhar a expulsão do Cardoso foi a melhor coisa que aconteceu ao Benfica a nível de meio campo para a frente, e se calhar foi a melhor substituição, entre aspas, que o Benfica fez. No fundo não vai alterar muito. Não veio alterar sim, muito. Sim, se tivesse sido uma substituição, tinha alterado. Agora, assim, não alterou. Assim, foi forçado, e sim, é um jogador... Quer dizer, o Cardoso já não defendia só por si. Sim, sim. Não faz parte da natureza dele nem do seu dicionário. E, quer dizer, e o Rodrigo sempre vem acrescentar alguma velocidade, sempre dá uma mãozinha aos homens de meio campo, uma mãozinha, ou seja, um pezinho, aos homens de meio campo, sempre corre mais e ajuda a preencher mais espaços. Por isso é que eu acho que nem se notou que o Benfica teve a jogar com menos um. Se calhar não digas isso. Não me estás a querer dizer que o Sporting ia encostar o Benfica às cordas nos últimos 20, 30 minutos. É óbvio que num jogo deste, nem por cima, com a intensidade que tem, é óbvio que se sente quando há menos um homem, seja de que lado for. Agora eu estou a dizer, por via ter sido o Cardoso a ser expulso, não se sentiu tanto, até pela entrada, que é uma entrada sempre ingrata, mas até foi uma boa entrada do Rodrigo, e tem um bom lance em que podia ter feito gol se não fosse uma valente defesa do Patrício. E lá está, eu acho que até acabou por não se notar tanto que faltava um homem ao Benfica, e acho que foi se calhar bastante por aí, por ter sido o Cardoso a ter sim, sido expulso e não ter sido ponta de lança, isso. Exatamente. E primeiro por ter sido o ponto de lança, e depois por ter sido o ponto de lança que foi. Mas lá está, ia apostar que vinhas com o discurso a Jorge Jesus do que o árbitro deve ser bruxo, ou o árbitro adivinhou. Não, quer dizer, o homem reclama uma falta que não existe, manda um murro na relva e diz qualquer coisa, que eu prefiro nem reproduzir aqui, até porque não tenho certeza do que o homem disse, para o árbitro. Agora, o Jorge Jesus depois tem, nem sei bem qual é a palavra... Um discurso demagógico. Pronto, e a falta de inocência que o Branco estava a falar agora. Não sabemos o que é que ele estava a reclamar, podia estar a reclamar com a relva, ou com a bola, ou consigo próprio. Epá, quer dizer, ninguém é parvo. Né? E é óbvio que é expulso, é bem expulso, e eu acho que qualquer pessoa que diga ao contrário está a ver o jogo com outro tipo de lentes, que não acho que devia. Jorge, não achas que nestes casos, e sendo um derby, isto aplica-se tanto para Benfica como para Sporting, ou até podia haver um Porto neste caso, não achas que os árbitros têm de ter uma compreensão com os jogadores? Da mesma maneira que não houve compreensão com o Elias a dar-lhe um amarelo por uma falta ao 1 minuto e 20 segundos... Falta para os dois lados. Falta para os assim, dois lados. Há compreensão de palavras e há compreensão de lances que podem pôr em causa a integridade física de um jogador, que era um peso. Aí é diferente. A minha questão é... O árbitro, eu não me lembro do nome, tu és capaz João Capela. João Capela. Foi a estreia dele, salvo erro, em derbys. eu acho que ele não tenha estado mal. Porque, sim, não, seja qual, pronto, o critério de Vidoso ou não, eu acho que ele teve, assim, demasiado largo, ou demasiado apertado, demasiado rígido. Mas foi uniforme. Eu acho que foi uniforme. Sim, foi. Quer dizer, ou bem ou mal, a maneira dele conseguiu levar a sua pelo jogo fora. E foi um jogo muito tenso, muito disputado, que eu ali, no início da primeira parte, estava a ver que aquilo ia dar para o torto e aquilo ia ferver a sério. O árbitro conseguiu manter o controle do jogo e, sobretudo, o controle emocional dos jogadores e gerir a disciplina e os lances mais ríspidos e algumas atitudes menos corretas que qualquer jogador pudesse pensar em ter. E eu acho que, pronto, como percebo o amarelo logo no primeiro minuto ao Elias, também percebo outros juízes que o João Capela tenha feito, outros jogadores durante o jogo, como percebo a expulsão do Cardoso, e acho que ele não teve uma má atuação no panorama geral. Quem? Deixa... O Capela ou o Cardoso? O Capela. Deixa-me só dizer uma coisa. Em relação à tua pergunta, Mário, porquê é que num derby ou num jogo de maior tensão os árbitros têm de ter uma compreensão diferente dos jogadores? Eu estava a perguntar para os dois lados. Não, porque a minha opinião não, pessoal é isso. Mas não é isso. A minha opinião pessoal é que eles são profissionais e têm de ser, seja qual for o jogo. E se o Cardoso teve aquela atitude, é mais do que justo ser expulso, como se fosse um jogador do Sporting ou do Porto ou de outro clube qualquer. Seja em qualquer jogo que seja, independentemente de haver mais ou não tensão, eles têm que ser profissionais e têm que ser capazes de lidar com essa pressão. Estava eu a dizer, e agora, pá, deixem-me dar na cabeça do senhor, porque o senhor tem culpa, e agora vamos analisar os dois amarelos que ele vai, entre aspas, recebeu e acumulou. Tiago, primeiro diz... desculpa, antes de continuares, ia-te fazer só uma pergunta em relação a isso que vais agora dizer. Achas que com esta expulsão do Cardoso, achas que ele perdeu de vez o lugar para o Rodrigo? Eu ia trazer... Epá, tu és um gajo, pá, um gajo que trouxeste aqui tudo. Uma cena. Ele é um gajo competente. Trouxeste aqui algo que eu estive a fazer ontem apontamentos em casa. É a primeira vez o quê? Que eu não, é a primeira vez que estás apontamentos para a ESC, se não é para a bola na rede. Também. Para as aulas que é bom estar quieto. Pronto. O Tiago é um nerd. Não sei nada. E gostava de levantar aqui um ponto importante, e que eu escrevi como a questão dos pontas de lança titulares no Benfica. Acontece então o seguinte: quem é que é afinal titular no ataque do Benfica? Ninguém percebe muito bem. Pronto. E isso é algo que é preocupante. Isto porquê? Porque, pá, de certa forma, é algo que causa indecisões e fragmentações na performance do atacante do Benfica e de certa forma se arrasta também à restante equipa. Em seis jogos, nos últimos seis jogos, tivemos apenas 8 golos, o que para mim é pouco, principalmente contra as equipas que enfrentámos, tendo obviamente Manchester e Sporting. E há que dizer que desses 8 golos, nos últimos 6 jogos, nenhum gol foi feito por um ponta de lança titular no Benfica. Falamos aqui em Rodrigo fez 5 em 6, se não me engano, acho que foram 5 golos. Mas pronto, a verdade é essa, a verdade é que o Rodrigo não é o titular, e isso vê-se a partir do momento em que não é utilizado contra o Manchester. Portanto, não vale a pena estar aqui com falsas modéstias de que, é um bom avançado e, portanto, merece estar na... contra o Manchester, eu tenho a ideia que ele foi titular. Obrigado. Tiago, deixa-me só dizer, eu acho que o Rodrigo cada vez mais é o ponto de lança titular do Benfica. Isso preocupa-me. Agora... Preocupa-te? Preocupa-me. Porque, lá está, mais uma vez, não é um jovem que ainda não tem a consistência necessária. E é capaz de vir a ter, mas neste momento ainda não a tem. Daí que... Epá, mas olha, desculpa, e quem é que a tem? É o Cardoso que tem? É o nosso... ninguém que tenha. Era aí que eu queria chegar. Era exatamente aí que eu queria chegar. E quer dizer, quando chega a altura, mete no papel do Jesus, mas a falar bem português, e olhas para o teu banco e tens Cardoso, tens o Rodrigo e tens o Nelson Oliveira... E, para aquilo, epá, e ainda o Saviola. Quer dizer, um é velho, os outros dois são jovens e o outro é tosco. Quer dizer, não tens lá nem Ronaldos, nem Messi, nem Higuaín, nem coisas dessas. Portanto, tens de olhar para aquilo. Não queria usar esta expressão, porque não é o caso, mas tens de olhar para o menos mau. Quer dizer, não há nenhum perfeito. Mas quer dizer, lá está, o Saviola está a sair de cena, mas pronto, pela porta grande, e onde eu acho que ele ainda tem, sim, também, ainda tem cartas também a mostrar. Agora, depois tens o Cardoso, que às vezes parece que lhe falta um parafusamento e é quando não lhe falta uma perna, ou duas, ou parece que tem dois pés direitos, visto que ele é esquerdino. Depois tens o Nelson Oliveira, jovem promessa por aí fora, e tens o Rodrigo também, que se lançou bem e que está a fazer um excelente início de carreira no Benfica. Quer dizer, não tens nenhum consagrado, não tens nenhum que já conheça o espírito da equipa na perfeição, não tens nenhum excelente tecnicamente, não tens nenhum maturo suficiente, quer de cabeça... Quer de experiência e de idade, para que consiga que consiga aliar isso à juventude que é preciso e à criatividade que é preciso no setor. Assim, não tens um gajo perfeito para meter a jogar a titular todos os jogos. Não tens. Ou seja, tens de olhar para as opções que tens e tens de escolher, não diga menos má, mas a melhor vá. E eu acho, continuo a achar, e já acho, não é de agora, já acho para aí há 6 meses, o Cardoso não é o melhor titular para o Benfica. Eu acho há 2 anos. Eu acho que no fundo, é uma marcha atrás que se mete sempre naquela equipa. Eu até gosto da dinâmica atacante do Benfica, gosto da maneira como o Jesus usa os extremos e encara a interligação do meio campo com os extremos. E sendo fã de futebol, tenho de ser fã do Aimar, embora me custe a camisola que ele tem vestida. Gosto disso tudo, ainda consigo viver com isso tudo. Agora, meter aquele tijolo com 2 olhos na frente de ataque de um clube como a Benfica, acho insultuoso, primeiro para o Rodrigo, depois para o Nelson Oliveira, que acho, pá, da mesma maneira que o Sporting está a dar oportunidade ao Wolfswinkel e ao Rubio como suplente, e por aí fora, e como outros clubes apostam na juventude, a desculpa para o Rodrigo e para o Nelson Oliveira continuarem a ser opções de banco, ou pelo menos de início, e pelo menos na maior parte dos jogos, acho que continuas a meter um grande travão àquilo que o Benfica poderia ser. Pronto, então estamos a chegar onde eu queria realmente chegar. E na medida em que o Porto, e já tivemos essa discussão aqui com o Nuno e também com o Guimarães, na medida em que o Porto não soube precaver e não soube preparar um jogo atacante com um avançado, ou um ponto de lança, como lhe quiserem chamar, pá, decente, digamos assim, e consiga ser titular em todos os jogos. Esta época também já nem há. Agora é o Hulk que joga lá. Pronto, nesta altura também o Benfica não sabe fazer, não soube fazer. Daí que não há, e qualquer outro benfiquista vai dizer isto da mesma forma que eu estou a dizer, não há um titular neste momento no ataque do Benfica, como ponta de lança. Obviamente, pronto, tens extremos que são titularíssimos. Diz. Oh, Tiago, deixa-me discordar. É assim, nós temos que ver as coisas principalmente por um ponto. O ano passado não jogavas na tática em que estás a jogar. Este ano... Sim, mas Este ano, o que é exigente para os pontas de lança que jogam titular no Benfica é que estão mais sozinhos. O que eu acho é, por exemplo, o Saviola nunca vai ser um ponta de lança para jogar sozinho numa frente de ataque. É um excelente jogador. Sim, discordo com muitas vozes que andam por aí a dizer que ele está velho, que está fora de forma. O Saviola precisa de motivação e precisa de jogar. E não pode jogar sozinho, de forma alguma. O Nelson Oliveira precisa de mais uma época aí a fazer uns guinhos na taça para ganhar confiança. O Rodrigo, para mim, tem sido uma agradável surpresa. E mesmo a jogar sozinho, é certo que o Manchester a jogar sozinho não teve um grande... não apareceu muito, mas fez uma excelente exibição de entrega, de tentar levar a equipa em contra-ataques sozinho, e no final do jogo, depois de correr 90 minutos, ainda podia ter marcado um gol que não marcou porque foi ao lado. Muito pouco ao lado. Branco, e achas então que o Rodrigo é o melhor ponta de lança para jogar sozinho no Benfica? Eu acho que sim. O Cardoso não consegue jogar sozinho. O Cardoso não consegue jogar sozinho. O Cardoso é um jogador de... Tudo bem, tem mais experiência, jogou com o Sporting, mas depois a experiência não se revelou. Porquê? Porque foi expulso porque fez uma estupidez. Então aqui não faz sentido. Que se calhar essa expulsão do Cardoso, se calhar até se aceitava se viesse do miúdo 19 ou 20 anos... Primeiro derby, claro, um bocado claro. De cabeça no público, o estádio cheio, e se calhar aí percebia-se, bem, pronto, vá, o miúdo perdeu a cabeça, entusiasmou-se com o derby, com o espírito e coisa, e distraiu-se. Epá, agora o Cardoso está a farto de saber o que é que estes jogos são. Está a farto de levar com jogos de pressão, de alta importância, ainda por cima. Ele já tem amarelo, já tem de saber isso melhor que ninguém. E é isso que estavas a falar agora, quer dizer... Se o Jesus aposta no Cardoso, visto que lhe dá mais segurança e lhe mais garantias por vias da sua experiência e por aí fora, e depois ele manda uma machadada daquelas, qual é a lógica do voto de confiança? E não sei que tipo de repercussões é que isto vai ter para os próximos jogos do Benfica. Pronto, o Cardoso não joga para o próximo, terá forçosamente de jogar o Rodrigo. Agora, não sei até que ponto em que o Cardoso não acabou de meter em xeque o seu futuro próximo no osso titular do Benfica. Deixa-me só dizer uma coisa, Tiago. Faz-me um bocado de confusão o pensamento que os adeptos do Benfica e do Porto têm em relação à aposta nos jovens. Isso é um risco que eu admiro no Sporting. É que temos um guarda-redes que é titular desde os 18 anos, 19 anos, se não estou em erro. O Miguel Veloso tinha... 19 anos quando foi titular no Sporting, o João Moutinho tinha 17 anos quando fez o primeiro jogo pelo Sporting. O Carriço é a mesma coisa. O Carriço é a mesma coisa. E são jogadores que já provaram que têm valor, uns mais do que outros. E se tu tens um jogador no Benfica, que é o Rodrigo, que em 6 jogos marca 5 golos, ah, se calhar é mesmo sinal que ele é a ponta de lança do Benfica. Ao contrário, até. 6 golos em 5 jogos. Porque isso é destas coisas. Se o Hélder Postiga tivesse continuado no Sporting, vou saber que ele neste momento estava no banco. Mas de facto é que assim que o Hélder Postiga saiu, vou saber que ele tem, sei lá, 10 golos em 12 jogos, é assim uma coisa, nas competições todas. E se tu fores a ver, a diferença de idades que vai do Rodrigo para o Wolfsvinkel não é muito grande. Não é assim uma diferença tão grande. Deixa-me só acabar. Por isso é que eu acho que, e como eu já falei nisto, o futebol português está dependente do Sporting. Eu tenho pena que esteja só dependente do Sporting, porque o Benfica e o Porto, de certeza, que têm valores na formação de grande qualidade. É pena não serem aposta na equipa titular. Pronto, para concluirmos isto de vez, e Tiago, vou acabar contigo o assunto de Cardoso. Tiago, em dezembro era bom o Cardoso sair? Quem o quer? Os russos. Pode vir os russos. É, acho que sou assim. Na medida em assim, acho que o Jorge é melhor. Na medida em que encontrei um dos grandes homens da SAD, Benfica, isto veio dizer que Benfica não pretende ir ao mercado em dezembro. Respondendo a tua pergunta, eu acho que não. Porque assim, ele para mim continua. Pá, não vale a pena estarmos aqui também com falsas demagogias de que o Cardoso é um avançado, não é necessário. Isto porquê? Porque, vamos ser sinceros, o Cardoso é que ele tem o maior número de golos contra em tão poucos anos. Ele não está cá assim há tão pouco tempo, mas pronto, em tão poucos derbys que houve nos últimos anos, o Cardoso espetou 6 batatas no Patrício. Eu falei nisto na semana passada. Então, mas queres um jogador no teu banco só para jogar derbys? Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que a verdade é que ele é infantil, golos. Ele é infantil, marca golos. A verdade é essa. Agora é assim. Mas ó, Tiago, vale a pena ele gastar ou não? Quando começas a ter outros a marcar golos, se calhar deixa de fazer sentido. Eu sei, mas... E o Cardoso já não caminha para novo. Está bem, isso é tudo muito bonito, mas é como eu vos digo, eu ainda não tenho a confiança que gostava de ter no Rodrigo, ainda não tenho. Talvez isso, e como dizia o Afonso, seja um bocado culpa da mentalidade benfiquista, e talvez seja um bocado culpa da mentalidade de Jorge Jesus, que temos de ter ali alguém com provas provadas, e até que ponto é que o Rodrigo já não provou. Não sei, são tudo fatores que... A verdade é que ele contra o Sporting não jogou, isso para mim quer dizer alguma coisa. Pronto, meus senhores, e contra o Manchester não concretizou, apesar de ser um jogo difícil. Deixa-me só aqui. Termina lá. Deixa-me só aqui. Não, já não tem a ver com o Carlos. É só resolver o teu mau papel e a tua má função como moderador. Olha que vai já embora. Vai já embora daqui. Não percebes grande coisa disto que estás aqui a fazer. Ainda não abordámos aqui a questão mais importante. Que eu acho que foi o xadrez, por assim chamando, que se passou no meio-campo. Pronto, falaram no Ravi, no outro, do Rallo, como é que ele chama? O Witzel. e por aí fora. Mas quer dizer, não, eu acho que foi um jogo, e agora já que tu não fazes nada aqui de jeito, eu introduzi aqui nunca este mais tema para a Assembleia. Que foi a questão do xadrez quase perfeito que se passou no meio campo deste jogo. Já se previa. O que é que eu ia dizer, Jorge? Mas falar sobre isso agora. Estamos aqui a dormir. Não, estamos a falar. Estamos aqui a dormir. Olha, vai tomar um café e a gente vai aqui a conversar. Estás aí a ver... Jorge, o que eu antes de avançarmos para... Ia dizer uma coisa, que de facto nós somos um programa espetacular. Isto porquê? Porque estamos aqui há meia hora a falar e ainda não falámos nos incidentes. E isto foi a coisa que mais... Isto foi a coisa que mais falou durante mas a semana. Nós também ainda não falámos do Sporting e gostava de falar. Porque tenho quer dizer, isso também não sei até que ponto é importante. Não, é importante. É importante porque vocês não tocaram em alguns pontos que em relação e agora sim, ia perguntar a opinião dos Sportingistas em relação ao jogo e em relação ao papel que o Branco já contestou do Domingos no banco. E o que é que acharam em relação à prestação do Sporting? Vamos começar por já vem. Pelo Jorge. Podes começar, Afonso. Vou ser muito rápido. Eu acho que ia ser o Jorge, que eu já estou forte deste ano. Tá bem, ok. Mas vou ser muito rápido. Se os benfiquistas realmente... Jorge agora está de castigo. Se os benfiquistas realmente forem pessoas honestas e com olhos de ver futebol, percebem que este resultado não foi justo. O resultado mais justo seria o empate ou a vitória do Sporting. Epa, não tu, vamos exagerar, tu esticas Afonso. A corda, sim, meu. Vamos exagerar. É o empate ou a vitória do Sporting. O Sporting para e porquê, mim, Afonso? E vou-te dizer, o Sporting para mim esteve durante grande parte do jogo por cima. Mas eu também te vou dizer, e já lançando um tema que tu vais lançar, mas é um bocado difícil ver o jogo com uma rede à frente. Portanto, a minha percepção do jogo se calhar é diferente da vossa. Mas eu fiz aqui uns apontamentos e... Já chegado em casa que não fizeste lá falta. E escolhi, os lances não que... Não cheirar a queimado, vou falar. Os lances um pouco mais críticos do jogo. Contei 4 oportunidades claras de gol para o Sporting e 3 para o Benfica. 1-0 no final. Exato, e ainda conta um penalti. A Liga Portuguesa e ainda isto aqui não é um programa de estatísticas. E ainda conta. Espera, fica contra 17 do Sporting. E ainda conta um penalti aos 48 minutos do Jardel sobre o Anil. Depois do canto do Elias. Que existe. Que existe. O homem tentou pregá-lo na relva. O penalti lá para o Anil ter 1,94m não quer dizer que ele não possa ser deitado ao chão. Há penalti e ficou para si não. Então deixa-me só responder-te muito rapidamente a essa questão. Essas faltas, tu tens razão numa questão, é que se a falta fosse fora da área, provavelmente seria falta. Todos os dias, agora lá dentro. Provavelmente seria falta, mas em Portugal, e isto continuará a ser feito durante muitos anos, tudo bem. Um lance daqueles dentro da área não é penalti. Mas deveria não é, não, mas ser. Desculpa, dentro da área deveria ser a partir deveria do momento ser, em que ele impede então... que o jogador salta a bola e que o atire para o chão, no momento não do canto. Não atira para o chão coisa nenhuma. Vê as imagens, ele cai ao chão e ele o empurra para o chão. Deixa-me só dizer-te isto. Se fosse penalti, nós teríamos provavelmente resultados de 7-7 em todos os jogos da Liga Portuguesa. Porque acontece isto sempre. Sim, está bem, mas há uns que são mais claros do que outros e este para mim foi claro. É mais claro porque aquele cai não, mais, mais peso. Eu fiquei com a percepção no jogo e fiquei com a percepção quando cheguei a casa e vi o lance na televisão. Pronto, Afonso. E aliás, a crítica é unânime em relação a esse ponto. O tribunal do jogo, dois dão razão e um é contra. Mas não me estou só a basear no jogo, estou-me a basear no... Estou-me a basear... Estou-me a basear noutros comentários e que dizem que de facto há penalti que ficou para assinalar. Também não vou dizer que foi isso que condicionou o jogo, porque o Sporting teve mais do que oportunidades para empatar ou para ganhar o jogo, não soube foi aproveitar. E aí tenho que concordar com o banco, com o branco. O Domingos demorou demasiado tempo a reagir à expulsão do Cardoso e à desvantagem que tinha. E falhou ao pôr o Daniel Carriço a titular. Eu, na minha opinião, já tinha dito isso no último programa, eu arriscava no Elias a médio defensivo. E jogava com o Charles e com o Matias à frente do Elias. Não, eu, para mim, deixa-me dizer-te, se queres fazer isso, metes o Charles como pivô. Tem uma excelente qualidade de passe, tem, não, mas, não é tão rápido. Pois, o problema é esse. Mas é rijo e tem um excelente pé esquerdo. Mas falta ali na transição do meio campo defensivo para o ataque. Aliás, ali falta o Reinaldo, claramente. Mas pronto, isso também é uma coisa que... O teu jogador da eleição. Que até março não vou poder falar dele. Até março vocês têm que se arranjar. Porque... Pois é isso, até março vamos ter que arranjar e eu não vou poder falar dele, infelizmente. Até com o Reinaldo, eu acho que o Sporting tem um mau centrocampista. Meio campista, aliás, para mim tem, não há um pivô declarado, e eu há bocadinho tinha dito isto, o Matias é super aproveitado, eu acho, e vocês não têm um bom meio campo a nível central, obviamente que extremos vocês têm excelentes extremos, o Capel chateou-me, sinceramente, era vê-lo a jogar, irrita-me, e o Carrilho então irrita-me de uma forma, e ia-me dando 3 taxas de coração em 90 minutos. Pá, é assim, acho que não é só o Reinaldo que vem resolver as vossas dores de cabeça a nível central. Não, e depois isto, eu acho que passa muito pelo Reinaldo. O jogo do Sporting passa todo pelo Reinaldo. Isso é importante. Principalmente quando começa a dar machadadas. Aí é uma maravilha. Isso faz lembrar a crítica que vocês durante vários anos têm feito, que é o Benfica não vive sem o Aymar. Não, mas atenção, eu não te estou a dizer que o Sporting não vive sem o Reinaldo. Estou-te a dizer que ele... Isso é um grande déficit. Sim, só tens aulas, mas de facto, o Reinaldo, para mim, pá, vou ser muito sincero, neste momento é o melhor trinco a jogar em Portugal. Porque é um verdadeiro trinco. Não sejas mentiroso. Não é. Eu acho que ele, se falarmos a nível global... quer de a chamada destruição de jogo, construção de jogo, eu acho que ele é muito mais completo do que o Ravi, muito mais completo do que o Witzel, muito mais completo que o Fernando, e quem tu quiseres... Bem, o Fernando está bem, eu concordo. Quem tu quiseres cá em Portugal... Pronto, eu não quero estar aqui a chorar sobre o leite derramado, se tivéssemos o Reinaldo era diferente, mas o que é verdade é que era mesmo diferente. Tu não tiveste ninguém... do teu meio campo que te empurrasse aqui para a frente a não ser o Aymar e o Witzel fez um papel desculpe, estou a falar a nível de construção Também. Desculpa, também. O teu jogo, eu estou a mencionar a bola. E ele este jogo fez em comparação com os outros, com os restantes jogos em que ele participou, fez um papel atacante muito mais importante e muito mais valoroso do que na restante época. Ele segurou, parecia o Aymar em certos momentos. Toda a construção, eu estou a falar a nível de construção real de jogo, de criativo, na cima que o meio campo esteve muitíssimo fechado e muitíssimo batalhador. E o Aymar soube, de facto, devido à sua experiência e ao seu talento, soube desenvencilhar-se em muitas situações e criar muito perigo para o Sporting. Mas foi voltas a ver o único. Jogo e vais-me dizer quem é que dos 65 minutos para a frente levou o jogo. E tu vais-me dizer que foi dos 65 minutos para a frente já não tinhas um. Já não tinha o Aymar, então precisava de alguém que fizesse o papel dele. Quem é que fez? Foi o Witzel e fez o papel muito. Eu acho. Houve, mas é que um jogador a menos em campo. Só eu acho que nós nos estamos a perder. Exatamente, Jorge. E agora vou colocar-te já a questão e avançar já para a tua opinião em relação ao jogo. O que é que achaste da exibição do Sporting? O resultado é justo? Assim, sucintamente. Não, acho que o resultado não tenha sido justo. Pronto, como adepto de futebol. Sabes o que é que eu acho piada? É como é que os sportinguistas dizem a um clube que mete duas bolas na trave que não é um vencedor justo. Epá, Tiago, desculpa lá, tu estás quando é que tu meteste duas bolas na trave? Do Gaetano, do canto, por amor de Deus. Aquele dia lá dentro, tu não tens dúvida nenhuma. Não, meteste duas bolas na trave ou não? Do canto direto. Exatamente. Não, graças a bola não foi à barra. Só a bola teve fora do campo. Estás maluco? Essa bola foi à barra. Foi até ao contrário. Ouve lá, essa bola. Desculpa lá, e toda a gente viu, toda a gente concordou comigo. Sim. Essa bola esteve fora do campo. O quê? Não, a bola não bateu na malha superior e voltou a entrar. Mas houve isto. Estás a falar do canto de certeza? De certeza que estás a falar não, mesmo a bola bateu foi na parte de cima da barra e saiu. Não, senhor, houve. Não sei se estamos a falar do mesmo campo. Devemos ter estado a. Assim, até o comentador disse, e até o próprio. Acho que foi o Gaetano que bate o canto. Certo? Sim. Que ele até se apercebeu que a bola tinha saído e voltado a entrar. Mas isso a bola faz a curva por dentro do campo, meu. Sair como por fora, assim? A bola esteve na malha superior, atrás da barra, e não saiu. Não, mais, mas tenho a certeza absoluta daquilo que estou a dizer. Estás a falar do canto que foi quase marcado no final do jogo? É porque foi esse que a gente está a falar, que foi perto do final do jogo. O Gaetano marca e a bola vai direitinha, não, passa não... por cima do Patrício e vai direitinha à barra. Pim! Sim, vai. Canto direto. Eu também fiquei com essa impressão no início, mas o... Quando o Gaetan bate o canto, a bola bate na barra e o Patrício toca na barra e a rede treme e dá a ideia que a bola bate na rede, na parte superior da baliza. Mas eu depois fui ver isso outra vez e não. A bola bate e sai, tanto que o jogo segue. Pois é. Eu já estava com umas minis em cima, mas foi assim. Com que eu fiquei. Que era um golo. Eu pensava, há bocadinho, quando disseste o golo do século, pensava que estavas a falar do canto do Aymar. Para o Gaetan, que ele de primeira. Não, esse era o gol do ano. Agora, o canto direto era o gol do século. É, pá, para mim era ao contrário. O Hulk já marcou uns golinhos de canto direto e. Mas é que ele não ia bater em lado nenhum. Já marcou uns dois golos de canto direto. O Hulk é um palhaço. Agora, estavas-me a perguntar se eu achava o resultado justo e não sei. Não acho. Obviamente que não acho e estou a tentar ser o mais imparcial possível. Também não acho. Acho que o Sporting batalhou. E isto é que me irrita. Eu já sou experiente em vir aqui comentar. Já sou experiente em vir aqui comentar jogos em que o Sporting perde. E muitos deles no ano passado. Em que de facto não jogámos ponta de um chifre, e eu vinha para aqui triste todas as semanas, e disse, então, e o Mário perguntava, então Jorge, o que é que tu achaste do jogo? Nós jogámos uma porra outra vez e merecemos perder. Sim senhor. Então, e na semana a seguir, a mesma coisa. Quando é assim, irrita-me mesmo. Quando eu vejo a minha equipa a jogar bem, a construir jogo, a ser criativo, a criar oportunidades, flagrantes de golo, a dominar o Benfica, e não vale a pena continua. Dominámos o Benfica. E impusemos o nosso jogo, quando é assim irrita-me mesmo. Destruíste o máximo em 10 minutos. Deixou-me verdadeiramente irritado, porque lá está, porque merecíamos, percebes? Não é aquela coisa, quando o Sporting joga mal, já não me lembro, mas pronto, quando o Sporting jogava mal, quer dizer, na volta ainda uma bola, se calhar sem querer, podia entrar e dar vitória ao Sporting perto do fim. Pronto, é óbvio que quem gosta de futebol gosta sempre de ganhar. Mas aí ainda é como o outro. Agora assim custa-me. Custa-me porque o Sporting, de facto, merecia no mínimo dos mínimos o empate. Muito eu bom. Acho que sempre teve, desde o início do jogo, que lutou para isso e que esteve em condições de disputar isso. Mais aproximado do final da partida. Pronto, eu já só desejei o empate. Mas era o mínimo para eu não sair muito triste. Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. Apesar de termos perdido, eu senti naquele jogo que nós de facto temos de equipa. Para ser campeão. Isto, não te vou dizer que é para ser campeão, mas que estamos aqui para a luta. Pronto, isso não tenho dúvidas. Eu quero apenas acrescentar que concordo que o Sporting tem equipa, mas ainda não tem equipa para o Benfica. E para mim foi isso que fez a diferença. Desculpa lá, foi isso mostrou-se que, ali de facto que o Sporting tem equipa para o Benfica. O Benfica tem ali uma equipa que é muito mais madura do que a do Sporting, que pode ser ainda muito mais madura do que é, e isso viu-se no princípio do jogo. O Benfica avançou com muito, muito medinho, com o rabinho interpretado, quando não tinha essa necessidade. Não tinha essa necessidade. E o que é que acontece também ao Sporting? O Sporting perdeu muito por cansaço, porque não deixou de vir atrás do Benfica, e pronto, isso para mim também é uma atitude louvável. Acho que as equipas têm de fazer isso, defender em cima, linhas muito altas, e o Sporting soube jogar assim. E depois tiveram um ponto de retorno, na minha opinião. O Benfica soube passar para a frente, soube fazer um golo oportuno, em que continua a ser a melhor equipa, já o é há vários anos, a melhor equipa a fazer lances de bola parada. Vai ser sempre. Isso sem a ver com os treinadores, mas tem também a ver com os jogadores que lá estão há muitos anos e que são altos. E portanto o Benfica soube ser melhor, soube ser mais crescido. E aqui agora podíamos usar aquela treta que se usou ano passado entre o Júnior e o Sénior, que era o Jorge Jesus e o Domingos Paciência, em que o Jorge Jesus supostamente era mais crescidinho. Pronto, nessa altura não se provou contra o Porto, infelizmente. Pronto. Provou-se agora contra o Sporting. E já perdemos muito tempo no jogo e de facto somos um programa espetacular, que não falámos ainda na jaula. Para quê? E era isso. Olha, que... Mário, ainda antes de não, falarmos, não sim, há mais sim, tempo. Sim, sim, porque isto é muito importante e ainda não falámos nisto. O Benfica é, atualmente, e vão ter de ouvir, a única equipa irredutível... Na Europa. Isso é mentira. Sabes que a Juventus também ainda não perdeu em nenhuma das competições em que está inserida. Eu fui ver isso. Portanto, é Benfica e Juventus. O Benfica... Eu desconfio. Não, mas garanto. Podes ir ver. Eu mostrei ao Mário. O recorde. Pois, eu mostrei ao Mário. Ainda não perdeu nenhum jogo. O moderador esclarece. Atenção. Olha, a Juventus é invicta no campeonato e na taça, que são as únicas competições em que está inserida. A Juventus não está nas competições europeias. E até acho que não é... Desculpa, Mário. Quando a notícia foi lançada cá para fora, foi que o Benfica era a única equipa invicta da Europa. Não é da Liga dos Campeões. E até acho que a Juventus nem é a única equipa à parte do Benfica que seja invicta. Apenas o Benfica é a única equipa que está invicta em todas as competições, incluindo competições europeias. Que são... Porque o Juve este ano não está nas... Sim, está lá, mas... Porque isso até pode arranjar equipas nas distritais. Então, mas aí tem que acrescentar que somos a única equipa invicta da Europa e que está na Liga dos Campeões. Não são a única equipa invicta. Começa por B também, já agora. Só por... Pronto, Portanto, não, mas vale a pena salientar que em 22 jogos nenhuma derrota. E 14 vitórias. Tá bem, mas queres o robusto? Não. E vale a pena também salientar que já enfrentámos Manchester, Basileia, Twente, Sporting, Porto, Braga. Só falta agora o Marítimo para, na minha opinião e na opinião do mundo, eu diria, sermos a melhor equipa da Liga, porque já enfrentámos todas as pessoas. Está bem, estou reforçados em vez disso. Mas isso é-me indiferente. Não é. É que não pode ser indiferente, porque claro, rapaziada, para a frente. Não pode ser indiferente. Bola Rima! Rapaziada! Você, Jorge, acabou. Acabou. E Guimarães, para mim, não está tão bom. Neste momento estou a 4 pontos. Pronto. Pá, o Sporting já recuperou coisas bem... Pois já, viva o Sporting. Pronto. Vamos acabar. Jorge! Podes acabar a época invicto. Só precisas de empatar 2 ou 3 vezes. Para mim, chega-me. E aí podes ficar com esse reforçado à vontade no final da época. O Sporting ganhar também, que é o que não aconteceu. Podes ficar com esse reforçadinho e com os outros todos. Pá, deixa ganhar um Portugal. Podes acabar o campeonato invicto. Tu, as Juventus, o São Joanense, vocês todos. Agora... Isso não significa que vais ser campeão. Vamos a partida não vai. É sim, porque para mim vamos lá andar muito perto. Assim e vamos. Não vais falar mais. Agora, os campeonatos não se ganham nos derbys. Pronto. Jorge. Está bem, exatamente. Também, és daqueles sportingistas que diz que quem ganha o derby é quem perde o campeonato. Assim. O meu pai também diz isso. Estivemos quase... Não digo isso. Digo Jorge. Ganha o campeonato e quem ganha mais. Vá, estivemos quase 45 minutos aqui a falar de desporto e é por isso que somos um programa espetacular. E nem falámos na questão da jaula. Porque já foi falado na semana passada e eu não acho que... Eu queria só dizer que eu acho que seria... Tu e o Jorge têm hipótese. Não, eu não quero. Eu queria só dizer que é uma falsa questão. É uma questão demasiado mediatizada, como se fosse a gripar. Não faz sentido algum falar-se disso. Não faz sentido algum. É uma questão completamente natural. Desculpa lá, mas eu peço que tu me deixes falar, se faz favor. Não, tu ocupaste muito tempo de antena, na semana passada. Não, mas é que agora se eu preciso ainda ocupo mais. Porque... Mário, eu queria só dizer que é o seguinte. Diz. A questão da jaula só mostra da o quão ridículo... Aqui não temos expressões. O quão ridículo... O português é... Não. Aí tem... O não, desculpa o lá. O sportinguista é... Não é só o sportinguista. Porque assim, isto é uma questão, é uma instalação que está feita no Giuseppe Meazza, está feita no Camp Nou, está feita em todo o lado, e ninguém refila, e toda a gente vê o jogo, e ninguém queima nada. Essa é uma, é uma falsa questão, uma questão que não tem sentido nenhum, e que os Sportingistas levaram mal por ser estreada no jogo contra eles. Opa, sabem porquê? Porque é um jogo de risco. Ah, alguém teria de levar com a... Qual é a dúvida? Com as... Pronto, então... Estás a dizer isso, eu estou-me a rir, estás a ver? Então eu vou dizer... Muito rápido. É um jogo... É o tempo que for necessário. É um jogo de risco, tudo bem. Não, eu, repare, eu não estou contra a jaula. Eu estou contra a altura em que a jaula foi implementada. E foi isso que eu disse no programa passado. Timing. O Benfica esteve desde maio deste ano, foi quando o campeonato acabou, maio, junho deste ano, até agosto, para implementar aquela jaula. Uma coisa é eu ir à luz com as claques do Sporting e saber desde o início da época que aquilo lá está e que eu vou ter que contar com aquilo. Outra coisa é estrear em aquilo no jogo do Sporting. Pô, só para passar. Isso foi falado na semana passada. Isso foi falado na semana passada. Vocês conseguem. Agora um bom ponto. Até o Branco estava a dizer que agora aquilo está no GDP Meazza, no Camp Nou, em todo o lado. Porquê que não estrearam a jaula contra o Manchester, que já é um clube habituado a palcos europeus, a ir a esses estádios? E onde é que o Manchester tem claques, cara? Não tem nenhuma. Não, não tem. Quantos caras é que vieram de Inglaterra? Ó Jorge, explica-me só uma coisa. Não, estragos por ninguém. É isso que eu estou a dizer. Estamos aqui a questionar a questão, passa o plenário, do timing. Sim. Porquê é que não fizeram a estreia antes? É que, quer dizer, é que, atenção, eu não viste algum confronto até ao dia de hoje entre benfiquistas e algum clube da língua inglesa? Por isso mesmo. E atenção, que eu não aprovo de maneira nenhuma aquilo que se passou no Estádio da Luz. E nem vamos falar sobre isto. Estamos a falar... E já falámos está calado, aqui, vamos falar assim, está calado, sim. Assim, estamos a falar de o pessoal das claques que à partida são pessoas que não são estáveis, nem propriamente calminhas, nem boas da cabeça, com todo o respeito. Mas, e quer dizer, e uma decisão destas, neste tipo de jogo, com este timing, eu acho que os adeptos do Sporting, sobretudo esses mais temperados, encaram isto como uma provocação. Pô, e agora digo, mas é e agora isso agora que não deve ser feito, é uma provocação porquê? E quem é que foi essa provocação? Foi o vosso clube, foi a vossa direção. Quem é que incendiou os adeptos Jorge, como incendiaram? Jorge, foi a vossa direção. Os adeptos do Benfica fizeram a mesma coisa quando foi o 7-1 em Alvalade. Está bem, estás a falar que os Sportingistas são os selvagens. Jorge, explica-me só uma coisa. Não, é que para mim não são. Vocês foram incendiados pela vossa própria direção. Ok, desculpa, então se não são todos. Então. O Luís Duque que andou com os carinhos. Não, mas, ouve, então, desculpa lá, então, eu só quero dizer uma coisa, então se não são todos iguais, então eu também tenho que estar razão, porque nunca nenhum adepto do Sporting matou um adepto do Benfica, que eu me lembro. Desculpa, não vamos entrar, mas temos que entrar. Não vamos entrar nas generalizações. Não, Mário, porque eu consigo saber distinguir as coisas e, de facto, ver que os elementos que compõem as claques são todos iguais, seja como forem, são todos uns animais. O Jorge me disse foi que os Sportingistas são todos iguais. Eu disse, para mim não são todos iguais porque existem pessoas no Benfica que não têm nada a ver com claques, eu não tenho nada a ver com claques, eu não sou igual a um elemento de uma claque. Eu disse exatamente, por outras palavras, aquilo que o Afonso disse agora. Eu percebi mal o que tu disseste, então expressaste mal. Não interessa a cor que eles têm vestida. Está bem, isso é gente que não devia estar em estádios de futebol e que só contribui para filmes destes, para novelas e para figuras tristes, que põem em perigo famílias e pessoas de bem que gostam de ir à bola. Que há muita gente que deixa de ir à bola por causa destes episódios. Agora, eu, quando falo dos dirigentes do Sporting, óbvio que a função deles é incitar à paixão e ao clubismo. Eu até aí percebo. Agora, a maneira como eu encaro isso, ou como Afonso encara isso, é muito diferente da maneira que um gajo das Veleu, ou dos Pé Dragões, ou de... Estás-me a dar razão, dos No Name, ou seja o que for, é de maneira exatamente diferente. São pessoas que vivem futebol de maneira diferente. E para, razão, eles, para eles o futebol é sinónimo de violência, de vandalismo e de coisas sem jeito. E lá está, eu acho que o timing desta decisão da jaula, pronto, e não sei até que ponto é que a gestão desta situação foi bem feita pelos dirigentes do Sporting, mas pronto, fizeram a função deles, que é apelar ao Sportingismo e à indignação e por aí fora. Agora, óbvio que condeno as atitudes daqueles Sportingistas, que não são Sportingistas. E acho que fazes muito bem. Quero só mesmo completar uma coisa, que falas o que tu quiseres. Não fala. Estamos, portanto, a dizer aqui, e estão vocês Sportingistas a dizer aqui, que a partir do momento temos a possibilidade de melhorar a nossa liga, melhorar as condições de segurança da nossa liga, dos nossos clubes, de melhorar a forma como as pessoas se comportam ou não se comportam nos estádios, e vocês estão a dizer que não se deve fazer, a não ser que estejamos em período de defeso. Não. Isto para mim não faz sentido. Não, Tiago, tu nunca me viste criticar. Não, desculpa. O que eu te vi dizer, não, o que tu me viste dizer foi que o timing não foi o certo. Nunca te critiquei a jaula, nem as condições que ela propõe. Explica-me uma coisa. Qual é que era o melhor timing? Um derby, ainda para mais o derby, é o melhor teste para a jaula, tu para vai... aquela caixa. Porque se não tivesse lá a jaula, a bancada era ainda na mesma. Está bem, mas houve. Era o ano passado, antes do derby. Mas olha lá, foi a mesma história, uma porradaria da grande. Isso não interessa para nada. No Estádio da Luz, uma semana ou duas semanas antes do jogo do Sporting, houve o jogo Portugal-Bósnia. E eu estive no estádio. E a Bósnia não levou assim tão poucos adeptos como isso. E não são propriamente tão calmos como são os nossos, são piores. Isso já não tem nada a ver com o Benfica, com a coordenação do Exatamente, Benfica. Exatamente, isso tem nada é federação. Nada. As regras do estádio são o Benfica que define. Se o Benfica disse, vocês vão para ali... Está bem, ok. Mas isso também é outra falsa Acabaria questão. Por ser a federação responsabilizada, não era vocês não estão preocupados com a segurança dos adeptos do Sporting. Mas isso não foi feito. Isso eu já te disse. Então pronto. É assim, cada um sabe de si e Deus lá saberá. Todos digo. Pronto. Agora, o que eu te estou a dizer, só para finalizar isto. Não sou contra a jaula. Sou contra o timing em que ela foi implementada. A rede dificulta a visibilidade do jogo, mas bastante. Eu estive lá e dificulta. Há partes em que tu não consegues ver a bola e nem sequer consegues ver o início da linha final. Portanto, dificulta-te. Há partes em que tu tens que andar ali assim com a cabeça para ver onde é que está a bola e onde é que estão os jogadores. Pá, isso dificulta muito, sinceramente. Agora, eu não sou contra a jaula. Acho que aquilo devia ser implementado em todos os estádios. E ficou provado que eles são todos uma camada de animais e que aquilo é necessário. Lá está. Isto foi encarado como uma provocação. Meterem isto num jogo deste risco que tu falavas. Mas desta dimensão e com estes nervos e com esta tensão. Foram vocês que acabaram a encarar isso como uma provocação. Vocês fizeram. Já se falou nisto na semana passada. Afonso, acabou. Desculpa, agora Que provocação é que tu viste por parte de algum dirigente do Sporting clara a incentivar a violência ou qualquer coisa? Queres falar do Cristóvão? No final do jogo? Branco. Branco, agora uma pergunta muito rápida para acabar com a jornada. Branco, achas que depois deste jogo as relações entre o Benfica e o Sporting estão definitivamente encerradas? Epá, ainda bem, houve lá. Notavas que havia antes uma reaproximação, achas que depois deste jogo acabou? Eu sou adepto do Benfica, mas tenho a certeza absoluta que o nosso presidente, pá, ele é um dumbo, meu, ele é um coitadinho, ele pode perceber de gestão do clube, de economias e de pneus. Agora, de bola, ele não percebe nada. Ele não percebe nada. E o Godinho Lopes e o Vieira estavam numa de, epá, supostamente arranjar uma suposta relação. Opa, e é fingida, e será sempre fingida. Por isso é que o Porto e o Benfica já nem tentam. Para quê? Opa, o que interessa é que os jogadores respeitem. Isso é o mais importante. As direções, é pá, que se lixe. Jorge, a mesma pergunta e para acabar de vez com isto. Muito rapidamente. Assim, eu acho que depende muito do suposto vídeo, da suposta gravação que vai aparecer agora. Falando sinceramente, estou muito curioso para saber o que é que se passou de facto à frente dos balneários. Espero que ele seja suspenso, vamos falar disso. Pronto, há de ser discutido aqui, porque não sei o que é que está naquelas gravações, tenho alguma curiosidade para ver. Agora, sinceramente, de um ponto de vista um bocado leigo, quer lá saber da relação? Quer dizer, o Sporting está bem como está, o Benfica está bem como está. Eu acho que nem o Sporting nem o Benfica têm grande coisa a ganhar com estas falsas amizades. Agora, salvaguardando aquilo que o Branco também disse, desde que continue a haver respeito de ambas as partes e desde... Epá, o que foi? Foi não sei. E desde que isto não vá incentivar o ódio entre adeptos de ambas as partes. Agora, relações... Institucionais e coisas para ficar bonitas nas fotos, a dar para sou bens. Epá. Pronto. Olha, Mário, quero só acabar de dizer isto. Para mim é importante, é assim... E já vamos falar disto mais à frente, vai ser uma fora de jogo da semana. Então já lá vai. Não, mas é que isto já não vai ter nada a ver, assim. Uma direção sportinguista que abre a boca para falar, depois do jogo, atenção, tantas e tantas vezes, em que três, quatro dirigentes, ex-dirigentes também, incluindo Eduardo Barroso e para aí fora, que vêm falar mal do Benfica e lançar ainda mais polémica e mais astas à fogueira, de tanta gente que falou no Sporting depois do jogo, não houve ninguém no Sporting, a pedir desculpa à Associação Nacional de Bombeiros ou ao Sindicato Nacional de Bombeiros por estes profissionais terem sido, não, isto tem de dizer, terem sido violentados pelos adeptos do Sporting e terem sido impedidos de fazer o seu próprio trabalho. Pronto. Desculpa, vamos avançar. Eu tenho que responder. Tens toda a razão. Mas aí, e eu estive lá, tens que questionar a atitude da polícia passiva que permitiu. Ok, mas isso, essa situação de agressões a bombeiros e de impedir que eles façam o trabalho deles nunca Sim. tinha acontecido se a polícia tivesse intervido assim que começasse uma chamazinha na cadeira. E eu vou-te dizer o que é que eles fizeram. Aquilo tomou aquelas proporções porque a polícia não fez nada para afastar os adeptos do Sporting para que os bombeiros de facto conseguissem Sim. apagar o fogo. Eu vou-vos dizer o que é ainda mais ridículo. É olhares para os seguranças que são pagos pelo Benfica, os stewards, e para a polícia, a tirarem fotografias, a filmarem aquilo, para depois mais tarde recordarem. Eu digo que isso é muito triste. Sim, concordo. Estavam ali vidas de pessoas que podiam estar em risco. Aquilo podia ter tomado proporções para dizer o seguinte, desmedidas. A polícia nos jogos shot-stop só está preocupada com uma coisa. Ah, o que confusão? É isso, é mesmo. É porrada, mais nada. Olha lá, estava a dizer que não viste ninguém dirigentes do Sporting a pedir desculpa. Eu também não vi nenhum dirigente do Benfica a pedir desculpa ao Benfica, e o Benfica também foi multado. E sabes que o valor foi muito parecido. A pedir desculpa porquê? Então, também, os adeptos do Benfica também andaram à pancada com a polícia. Por isso é que foram multados. E aliás, a diferença foi de 200€. Ou 200€. Os adeptos do Benfica também não se portaram bem. E também não vi nenhum dirigente do Benfica a pedir desculpa a quem quer que seja. Eu também não vi, só vi a multa para um e para o outro. Um foi 1800 ou 1850 e outro foi 1650. Foi uma coisa assim parecida. Também não vi a pedir desculpa. E vamos avançar já. Isto é um recorde absoluto na jornada. Vamos avançar então para a figura da semana. Figura da semana. Ora bem, na figura da semana, Tiago Martins, vou começar por ti e diz-me lá qual é que é a tua figura da semana. Olha, é o branco que está cá hoje, não estou a brincar, não. É para o Tiago. Mas ainda bem que não tiveste ideias, Tiago. Ainda bem que vieste. Não, a minha figura da semana vai para Javi Garcia, um titularíssimo do Benfica. Apesar de ser o. Eu estive a ver ontem as estatísticas, não sei para que eu vejo estas coisas, mas pronto, é o sexto jogador no Benfica com mais minutos. Mas pronto, isso é uma vida muito desinteressante. Isso é para mim é titularíssimo no Benfica. E agora sim, tenho de dizer, é o melhor trinco do futebol português. Do futebol português não, a jogar em Portugal. É isto que eu queria dizer. Infelizmente só tem um golo marcado, mas foi logo o golo contra o Sporting, portanto... sabe atacar, sabe defender, e é sem dúvida um elemento importantíssimo e fulcral naquele que é o campo do Benfica. Tem sabido tão bem adaptar-se à inclusão de Witzel no jogo e à excelente prestação que Aymar também tem tido. Portanto, se este meu prémio vai para Javi Garcia, vai também, consequentemente, para o meio-campo do Benfica. Afonso, e a tua figura da semana? Olha, decidi hoje a minha figura da semana quando vi a capa do Record e vi que o Ricardinho está a caminho do Sporting. Mas a gente não vem aqui falar de futebol, meu. Então, mas o que já, é que já, tivemos, coisa, um... já tivemos um convidado de futsal. Mas Sporting, no dia que o Benfica for campeão, o Afonso vem cá dizer, como o Sporting já disse no site oficial, que o Sporting é campeão de carabina deitado. Então, mas queres que eu pusesse o quê? O Javi Garcia como figura da semana? Eu deixo as figuras benfiquistas para vocês. Pronto. Eu fico com as figuras sportingistas. Pronto, o Ricardinho. O Ricardinho é benfiquista de cima, de coração, não, ele por acaso é portista, mas pronto. Ninguém sabe. Pronto, ainda não é de facto o jogador do Sporting, mas se for, vai acrescentar grande qualidade ao Sporting e novamente ao futsal português, e acho que isso também é importante para o desenvolvimento do desporto, porque não é o desporto, não é só o futebol. E Branco, e a tua figura da semana? Epá, eu tinha a mesma figura da semana com o Tiago, estás a ver? Mas entretanto, pronto, como eu percebi que ele ia escolher o Javi Garcia, e embora... Podes escolher a mesma, és livre. Não vou, ora, e embora isto me custa um bocado, eu vou escolher o Jorge Jesus. Porquê? Porque eu não sou um grande adepto dele. Aliás, odeio quase todas as substituições que ele faz em todos os jogos. Mas, de facto, ele acertou em todas. Ele tira o Aymar... A entrada do Rubén Amorim foi fenomenal, não foi? Tira o Aymar na altura certa e mete um Rodrigo para lançar o contra-ataque. Muito bem feito. E põe o Rubén Amorim a jogar onde tem que jogar, na altura certa. Espetacular. Não, isso na altura foi, certa. Isso foi espetacular, é verdade. E ele fez o mesmo em Manchester? Não. Em Manchester... em Manchester, não, o Rubén Amorim entrou exatamente nas mesmas circunstâncias. Em Manchester, tudo bem que ele garantiu o empate, mas ele não devia ter posto o Rubén Amorim aí. Aí eu sou adepto que ele devia ter ido para a frente. Apostado na vitória. Mas pronto. Não interessa. Estou-lhe a dar a figura da semana e nunca mais lhe dar. E Jorge, conclui contigo. Eu, olha, por um bocadinho também falta de ideias e falta de preparação. Então, não, e falta de qualidade no Sporting, sim. Não recebeste o guia. Recebi, aliás, estive a estudar a noite praticamente toda. Eu sei. Como habitual. Mas estavas minis abaixo, de certeza. E pronto, não querendo por este modo de desprezar ninguém, nem me desprezar, a palavra é esta. A minha figura da semana vai para a equipa do Sporting de Futsal, em especial para o Orlando Duarte. Porquê? Por causa do jogo que nos deu o apuramento para o FA Cup, que eu vi e que eu senti, como não senti muitos do Sporting de Futebol de 11, digamos assim, e que sofri muito, e ainda bem que sofri, tinha saudades de sofrer assim pelo futsal do Sporting, e pelo jogo contra o Freixeiro também, esse não vi, mas acho que foi um jogo fenomenal também. E o João Benedito faz um jogo e de grande sofrimento. Pá, tu ouve lá, eu não sei o que estás a dar corda, mas estás a dar corda. Não, é verdade, mas só porque o homem vem cá a bola na cara, agora já faz um jogo fenomenal, faz um jogo fenomenal. Vocês têm muita azia, mas calma. Não, simplesmente odeio futsal. Ah, fazes mal. Às vezes aprende-se muito. E dá para sofrer muito, e dá para gostar. E conclui? E pronto, e também um... Epá, isto é estúpido, que é óbvio que ele não vai ouvir. Mas um abraço também para o João Benedito. Que tem que ele vai, ele ouve agora, ele agora ouve. Já é fã. João Benedito. Que quer num jogo, quer noutro, tem um papel absolutamente fenomenal. Volta a salvar o seu papel e a sua importância no panorama do futsal nacional e internacional, como um dos melhores guarda-redes do mundo. E pronto, e esta semana, infelizmente, a minha palavra de valorização não pode ir para a equipa de futebol do Sporting, vai sim para o futsal, porque eles merecem. Olha, eu queria acrescentar a minha figura da semana também, a equipa de voleibol do Benfica. Para mim também está. Não, a de basquetebol também, pronto, acho pronto, que. Pronto, e finalmente a de hockey. E pronto, vamos avançar para o Fora de Jogo da Semana. Fora de Jogo da Semana. Jorge, vou começar por ti no Fora de Jogo da Semana. Diz-me, o que é que escolheste para o teu Fora de Jogo da Semana no teu guião? Olha, no meu guião, intensamente estudado. Está aqui, está ali escrito. Eu tenho ali escrito, nota-se. Embora não... É o guião do Jorge. É o guião do Jorge. Fazer eu gosto muito de dizer mal. Faz parte da minha natureza. Não gostas de nada. E tinha muito para onde lhe pegar esta semana. Tinha muita coisa para dizer mal. Mas fiz uma espécie de uma hierarquia das coisas que eu mais odiei esta semana. E pronto, então ser rápido. Infelizmente, isto é uma repetição. Um top fora de jogo. Opa! E então, o topo da minha pirâmide do mal, e foi fixe. Esta semana vai ter mesmo de ir para o comportamento dos adeptos. E não estou a falar nem só dos do Sporting, nem só dos do Benfica. Estou a falar do comportamento geral daquilo que se passou no Estádio da Luz. Um estádio cheio, com muita gente dos 8 aos 80, viu-se muitas famílias a ir à bola, o estádio apinhadíssimo, como é bom de se ver, com bilhetes que não foram baratos, e mesmo assim conseguiu-se encher o estádio do Benfica, e acho que é de louvar nesta altura mais difícil, e no fim disto tudo, borra-se a pintura, com lasers, com very lights, com tochas, com pancadaria, com incêndios, que isto só vem envergonhar quem gosta de futebol, quem paga bilhetes e quem no fundo gosta disto e vai deixando de custar aos bocadinhos por causa de episódios como estes. Branco, e o teu fora de jogo da semana? É assim, eu tive algumas dificuldades nesta escolha, é assim, eu podia perfeitamente escolher o... Queres que eu te empreste na pirâmide? Não, deixa estar, eu tenho uma. Podia perfeitamente escolher o Paulo Pereira Cristóvão, que era o que mais me apetecia, porque realmente teve uma atitude repugnante para um vice-presidente do Sporting. Poderia escolher o Cardoso, mas já batemos tanto no ceguinho que eu vou optar por escolher o Emerson. O Emerson, porque sendo eu benfiquista, escolho um fora de jogo da semana para o Benfica, é verdade, mas é... Não voltas mais ao programa, para mim. É assim, ó Tiago, desculpa, acabou. Mas tem que ser. É assim, é inadmissível que cada vez que o Carrilho pegou na bola, e tudo bem, ele fez um grande jogo, o Carrilho fez um jogão, mas cada vez que o Carrilho pegou na bola, o Emerson ficou sem rins. A gente empresta o Evaldo. Todas as vezes, epá, não sei se é melhor, mas houve, também acho que é assim, o Emerson, para mim, e isto é de se carregar-se para cima disto para ver se o Jesus ouve, não é, nem vai ser, lateral esquerdo para o Benfica. E era o capo da fila? Era, porque não? Ou porque não o Luís Martins? Claro, tem 19 anos. A gente tem de ir buscar um moderador novo, meu, a sério, isto não... Pode ter 19 anos, mas fez melhor figura, e quis mais, entregou-se mais contra o Basileia, e eu estive lá no estádio, e acho que vocês também tiveram, e podem, e de certeza que viram essa atitude, do que o Emerson está ali com um ar de parvo cada vez que toca na bola, depois do meio campo perde a bola, e atrás é ratado. Pá, não faz sentido, não faz sentido, e o Jorge Jesus, nesse aspecto, está a ser teimoso como um burro. Mas pronto, era só isto que eu queria dizer, e Emerson, se me estás a ouvir, pá, força. Não, pois, não vá um dia o Emerson de vir cá. Afonso, e o teu fora de jogo da semana? São vários. Não, mas é muito rápido. Ser sucinto. Alguns adeptos do Sporting provaram que são uma cambada de animais e que nem sequer merecem entrar num estádio. A polícia, pelo excesso de violência que emprega nas ações que executa, isto não é de agora, já vem desde há muito tempo, desde muitos jogos. Os seguranças do Benfica, a organização do jogo por parte do Benfica, porque pá, eu cheguei aos 25 minutos ao estádio porque tinha duas filas de seguranças, ou seja, dois seguranças em cada fila a revistar as pessoas, o que nem num jogo contra o Rio Ave é normal, quanto mais num jogo com o Sporting. Verdade. Também, o diretor de comunicação do Benfica, o João Gabriel, teve das declarações mais anormais e mais estúpidas que eu já ouvi no futebol português. E destaco principalmente a parte em que ele goza com dois adeptos do Sporting que caíram ao fosso e que podiam se ter aleijado gravemente. Ele não goza com os adeptos. Não, desculpa, goza quando diz aqui não há fosso, aqui ninguém cai ao fosso, está a gozar e está a pegar num episódio triste que se passou no futebol português. Gozar um bocado. Pronto, está a gozar mais com a direção do Sporting. Estás a falar do João Gabriel, mas estamos melhor do que quando tínhamos o José Malheiro, ouve lá. João Malheiro. O João Malheiro foi para a Cico Mier. Agora só faltava termos a Cláudia Ramos. Para tratou-lhe a cor-de-rosa. Subiu na carreira, é o percurso normal. Tiago, e para... de encarnada a cor-de-rosa. Para concluir, o teu fora de jogo da semana. O meu fora de jogo da semana, esta semana muda de nome. E passa de fora de jogo para a semana para o hipócrita da semana. Assim sendo, vai para o presidente. Mas tu pensas que és quem? O programa já existe. Já ninguém te pediu para reinventar isto. Já inventei isto. Um jingle e tudo. Ele até já vai fazer um jingle. Esqueceu-se de trazer, que eram, dizia o hipócrita da semana, que vai para o presidente Leonino Godinho Lopes. Isto porquê? Porque é um homem que... Eu até vou ler isto, para não me perder. Ia valer. Exatamente. Com licença. Portanto, é um homem que vem lançar mais lenha para a fogueira, depois de toda a polémica, tentando ainda implicar de forma vil e sôfrega, o presidente do Benfica em supostas polémicas de túneis e balneários, que era aquilo que falavas há bocadinho. Mas tu ainda não viste a gravação, porque é que estás a dizer que o homem está a coisa? Exatamente. Calhar é verdade. Pronto, o que se diz por aí, o que dizem as bocas, é que terá havido um comentário mais feio, digamos assim, do presidente do Benfica, Luís Duque, o administrador da SAD Sportingista. Pronto, é isso que se diz. Portanto... Mas não é isso que eu quero realçar. O que eu quero realçar aqui é a hipocrisia de um homem que, antes do jogo, adorou mandar lenha para a fogueira, depois do jogo, adorou mandar lenha para a fogueira e que agora vem dizer assim, e disse isto na segunda-feira, depois de uma reunião com o Miguel Macedo, o Ministro da Administração Interna, virou-se para os jornalistas e resolveu dizer assim, epá, comigo não contem mais para criar polémica porque eu não sou esse tipo de pessoa. É verdade. Isto é ridículo. Isto para mim é um cúmulo da hipocrisia, e é preciso este senhor ter vergonha na cara e saber ser dirigente, que é uma coisa que ele não soube saber desde a sua eleição. Mas tu falas que ele atira achas para a fogueira, mas o que é que ele viu? Antes ele disse que não concordava com o Salo, não concordava com o Salo, ninguém não concordava com o Salo. Antes eu posso dar os números. Depois do jogo, eu não sei se tu Jorge, posso dar os números. Ele disse que não se revê, e o Sporting não se revê, nos atos não, de violência que aconteceram na bancada. E eu agora aqui uso o comunicado do Benfica para dizer que não se revê e condenar são duas coisas muito diferentes. E eu, se fosse dirigente, condenava as atitudes estúpidas, ridículas e animais que estás a falar de semântica, meu. O homem disse que o Sporting não tem nada a ver com aquilo. Sou jornalista? Interessa-me. Não, mas eu aí tenho que dar razão ao Tiago. O Mário, grava isto. Não, mas dou-te razão. São qualquer espécie de problema do fã número 1 do Godinho Lopes. Sabes que eu não gosto do Godinho Lopes. Nunca gostei, detesto aquele homem. E lá está, e como vocês dizem que do Luís Filipe Vieira, que ele não percebe nada daquilo. O Godinho Lopes é um Luís Filipe Vieira sportinguista que percebe, não percebe mais. Não sei, deixa-me só dizer uma coisa, Mário. Há bocado esqueci-me de responder ao Branco em relação ao Paulo Pereira Cristóvão. Acho um bocado triste que se tente usar. Eu também não gosto dele, mas que se tente usar o Paulo Pereira Cristóvão como bode expiatório para o que se passou na Luz. As declarações que ele fez... Eu não estou a falar a ti, eu estou a falar O que eu disse foi, para mim, eu não estou a colocar como bode expiatório para o que aconteceu na Luz. Tenho a certeza que ele meteu fogo, tudo bem. Agora, as declarações dele, para mim, são de uma estupidez total. Mas o que eu estava a falar é que eu vi na televisão... vários comentadores dizerem que as declarações dele no final do jogo levaram ao que se passou. Os mídias gostam de fazer olha, isso. Não foi, não mas, foi esse senhor que disse, a partir do momento em que enjolam alguém, é normal que as pessoas reajam assim. Não foi ele que disse isso. Não, isso não creio sabe. Que foi o presidente da Associação de Adeptos do Sporting. É que isso, ah, exato, obrigado. É pá, Mário. Pedro este, falar. Este moderador é qualquer coisa. Ele às vezes até faz isso umas coisas que estão a dizer. Mário! Foi a declaração mais estúpida que eu ouvi na minha vida. Não, isso é. Sim. Mas pronto, em relação ao Paulo Pereira Cristóvão, acho estúpido pegar-se pelas declarações que ele teve como forma de justificar pela outra parte o que se passou nas bancadas, até porque eu estava lá, vi os incêndios e só soube as declarações dele depois, portanto era impossível aquilo ter influenciado alguma coisa, mas de facto ele tem a razão em algumas coisas que diz. Houve condições pré-históricas, eu não as senti, mas sei quem as sentiu, percebes? Eu pude ir à casa de banho e pude ir beber uma aguinha no intervalo, houve quem não pôde, porque não tinha por onde ir, percebes? Estavam presos num determinado setor. É grave. Lá está. Aí tem que lhe dar toda a razão. Agora, pá, mais conversa da treta, de quem é que tem razão, quem é que não tem, quem tem culpa são os adeptos do Sporting, pá, que se portaram da pior forma, e digo muito sinceramente, é naquelas alturas em que eu sinto pena e sinto vergonha por ter adeptos daqueles no meu clube. Pronto. Esta semana não há notícia da semana. Eu acho isso mal. Não há. Olha, não, há sim senhor. Há sim senhor, que eu trouxe uma. Tu tiveste preguiça. Eu trouxe uma. Eu estou a fazer tudo esta semana. Estou a fazer jingles novos. Eu acho que vamos trocar mesmo. Ah, não, esqueci. Portanto, é assim, não. A notícia desta semana é o Maxi Pereira renova por 3 anos. Já renovou. Ah, afinal não tinha renovado. Olha, eu tenho uma notícia da semana melhor. Fala-se no Volso Vinkel para o Real ou para o Chelsea por 18 ou 20 milhões. Sim, não, vai por 40. Vai por 40. Aceitavas? Eu não aceitava. Por 20 milhões. Sabes que o Sporting tem apenas 30% do passe do Wolfswinkel? Não, mas tem do Wolfswinkel como tem do Rinaldo e como tem dos juniores todos. Não, só não vai... aquela transferência do Ramirez, estás a ver? É, não. Foi muito boa. O Sporting já alinhou quase os passos completos dos jogadores todos, portanto o espaço já nem sequer são do Sporting. Não, mas tu agora disseste uma coisa engraçada. Segunda até assistente, desculpa lá, e é meu. Um bocado tipo de aluguer, tipo as empresas de catering, estás a ver? Jupiter Canyon. Afonso, não, só para dizer, o Mário mostrou-me agora que o Barcelona está atrás do João Pereira, fica muito contente. Eu por acaso vi isso no recorde, eu acho mas que olha, assim... é fácil contratar o João Pereira. Ah, pá, já falei disso a semana passada, 7 milhões. Tiago, e desculpa interromper, eu acho que esta é que é a notícia da semana, porque é assim, o João Pereira é um jogador tão, mas com tanta qualidade, que eu acho que sem dúvida é assim, ele chegava ao Barcelona e o Daniel Alves nunca mais jogava. Nunca mais. É, pá, estás a ser, cínico, a ser não, de forma alguma. Não, que jogador! Eu gosto João Pereira, titularíssimo na seleção nacional. Eu gosto muito do João Pereira, pá, mas dei tirar o lugar ao Daniel. Olha, aliás, e é verdade, eu esqueci-me de fazer isto, desculpa, Mário. Força. Mas na figura da semana eu queria realçar o João Pereira porque conseguiu não ser expulso num derby. Esta era uma das minhas questões que me esqueci. E um aplauso para o João Pereira, sim, senhor. Muito, pá. Muito bem. Sim, senhor. Se o Guiana estivesse a jogar, mas... Vamos então para a última rubrica do Bola na Rede, que é a zona de apostas. Zona de apostas. Ora bem, nesta zona de apostas, este fim de semana há Taça de Portugal. Tiago. É verdade, pá. E o Benfica tem, teoricamente, o jogo mais complicado, que vai ao campo do Marítimo. É verdade. Perspectivas para este jogo, Tiago? Vai ser um jogo negro, pá. Eu acho que sim, assim, o Marítimo, e aqui temos de ressalvar-se, para mim o Paços Ferreira foi a revelação do ano passado, para mim está a ser o Marítimo até o momento. O Marítimo está em quarto lugar, exatamente, e tem tido uma época fenomenal, tem estado muito forte. Já não perde desde 21 de agosto, tendo na altura sido derrotado pelo Braga. Foi a única derrota do Marítimo até agora, 2-0 fora de casa. Está a 5 pontos do Benfica e do Porto, e está a 1 do Sporting apenas. O Sporting tem 22, o Marítimo tem 21, se não me engano. Pá, é assim, podemos só ressalvar... 23. É 23 e 22, então? Ok, obrigado. Podemos apenas ressalvar que o Marítimo tem um calendário minimamente fácil, tendo unicamente defrontado o Sporting, equipa assim vá mais forte, todas as equipas defrontou, e ganhou na altura por 3-2. No entanto, e é aqui que o Benfica pode ter alguma coisa de jogo, o Marítimo tem um mau registro defensivo mesmo, tem a pior defesa dos 6 primeiros lugares, tendo 13 golos sofridos, não é muito normal. Para além disso, isso a defesa do Marítimo já não é grande coisa que se cheire. 3 dos maiores jogadores que eles lá têm vão estar lesionados, sendo que vão haver 4 ausentes para este jogo. São eles o Ruben Ferreira, o Robson, o Poga, é o Poga que é avançado, não interessa muito bem aqui para estas contas, e o Alonso que também é defesa. Mas vai jogar o Baba. Isso dá muita credibilidade às coisas que eu estou a dizer, de facto. Portanto, estes 4 são cartas fora do baralho para Pedro Martins, treinador do Marítimo, e que de certa forma vem dificultar a ação defensiva do... Tiago, mas sabes que o Baba é o melhor marcador do campeonato. Eu estava a te dizer porque o Baba é o melhor marcador do campeonato. E não estava a gozar contigo. Dizia o Jorge que és um sim. Não, pensaste que eu estava a gozar contigo, mas não estava. Ok. portanto, e aqui vale a pena também ressalvar isto, dia 11 de dezembro, próximo jogo do Benfica para a Liga, também contra o Marítimo. Portanto, a ver se levam num sítio por duas vezes seguidas. Sim, Branco, sim. E a tua opinião em relação ao jogo? Eu acho que nós vamos ter alguns problemas com o Marítimo. Acho que realmente o Baba é um jogador pá, muito, muito bom, que já nem lá devia estar, sinceramente. Isso cá vai sair agora. E ainda bem que não foi para o Sporting quando houve aí essa questão, aí era complicado. Acho que o Benfica pode conseguir uma vitóriazinha apertada ou até em muito prolongamento ou penaltis, uma coisa assim. Quanto ao Sporting, acho que não vai haver grande dificuldade contra o Belenenses. Embora eu queria anunciar aqui só a favor que eu não gosto nada, não que isto aqui, mas que não gosto muito quando vem a taça porque para o campeonato é que é bom. É festa da taça, ninguém a festa da taça, se com a taça, impressionante. Esta semana nem há comentador do Porto, também não havia problema. Ainda bem que não vem cá, que era para falar do Ranço. Também já não há Porto. Se fosse para falar do Ranço contra o Braga. Jorge, e... Temos falado disso, Mário, Do quê? Do Braga-Porto. Do Porto-Braga, aliás. Mário passa assim. Já não tens muito tempo, queres dizer alguma coisa em relação a isso? É que não temos cá comentador. O senhor ainda não vai. Não há cá ninguém para defender o Porto, não te vou permitir isso. Para a semana diz isso. Jorge. Para a semana, isso não tem piada. Regresso dos clássicos. Sporting Belém Alvalade. Exatamente. A fazer relembrar os bons velhos tempos do futebol lisboeta. Os dois clubes que metem 100 pessoas no estádio. Estão a faltar 200 a 10. Jorge, olha que o Freddy já está bom. Está bem, sim, o Belenenses sempre foi uma equipa que eu respeitei muito e que eu gosto muito. Pronto, agora está a passar por um momento menos bom da sua história, mas continua sempre a ser um nome e um emblema de grande respeito no futebol. E em relação a este jogo da taça, estou curioso a ver se vamos ver André Martins em ação ou não, que eu continuo a achar que esse miúdo ainda tem muito para mostrar e tem muito por onde crescer se for apoiado e fundamentada a sua evolução. Agora, com uma série de adicionalismos a nível de lesões e de castigos, não sei, os 5 amarelos do Scars contam para a taça ou não? Ou só conta para o campeonato? Não, mas conta para a taça. Conta para a taça. Pronto. Eu acho que conta para a taça. Eu acho que conta para a taça da liga. Pronto. Suponho que vai haver alterações no 11. Vai haver alterações no 11. Vai ser bom para descansar alguns elementos e para dar confiança a outros menos utilizados. Estou muito curioso para ver o André Martins em ação, não sei se vai ser desta. E 10 euros em cima da mesa, como ele joga? Ah pá, agradeço. Olha, quero 10 euros, quero o facto de ele jogar. Mas acho que... a Coca-Cola da mesa também já agora. Ah, tá bem, já lá vou. E pronto, mas acho que vai ser um bom jogo para Lisboa, para o Sporting, para a taça, para tudo, e o Sporting vai ganhar. E Afonso, para concluir, Sporting Belenenses. Assim, vai ser uma vitória do Sporting, aposto para aí 3-0. 3-0, é a grande. E tal como o Jorge, espero que jogue o André Martins, que é um jogador que eu tenho alguma curiosidade em ver. É em casa. E queria acrescentar duas coisas. Uma, não pá, mas isto é importante, vão ficar contentes comigo. Espero sinceramente que o Benfica passe. Porque os quartos de final, se passarem os dois, são Sporting e Benfica. Eu vou ter muita curiosidade. Já. Eu vou ter muita. Então é só perdermos. Se calhar. É. E também queria dizer que. Que isto aqui. Para a semana. Eu já estou dentro para cá. Para a semana vamos ter o último programa deste semestre. Penso eu. Ah, porra. Penso eu. Se calhar não é. Se calhar não é. Especial de Natal. Olha, isso era giro. Não, mas pronto. Para a semana é o 20º programa do Bola na Rede. Do Boxing Day. Olha. Alguém é capaz de ir para cá? Eu. És? Então fazemos isso. Pronto. Temos de ter televisão com a Sport TV. Para a semana vai ser um programa grande, vai ser uma rebaldaria total no estúdio. 20º programa, vai ser espetacular. Termoço e tudo, vai ser tipo tudo à grande. Vão ver termoço. Agora com o Mário traz termoço. Aposto que não traz. Entrada livre. Até lá, já sabem que nos podem continuar a acompanhar no nosso vlog. Espera com o design tão giro, pá. Já viste o design? Está muito bom, pá. Diz lá que não tens um moderador à maneira. A quem é que pagaste? Diz lá, Mário. Fiz eu. Pronto. Afonso, sabes o link do blog? Estás-me a perguntar aí. Deixa saber. Sai, blog, bola na rede, acho que é fm.blogspot.com. E não é que é mesmo? Acertaste, não é? Como é que é? Bola na rede, acho que é fm.blogspot.com. Não tens bola na rede, acho que é fm. Porque não bola na rede.blogspot.com? Sabes que esse domínio já estava utilizado. Cala-te, há uma pessoa a copiar-nos. Já. Há bolas na rede. Não puseste... Há mais bolas na rede? Sei lá, por exemplo. Há mais bolas, a sério? Rede na bola? Olha, foi o que me surgiu na altura e acho que é bastante bonito. É pá, isto é bolas a mais. Isto. Pronto. E podem nos enviar um e-mail para bolanarede.escfm@gmail.com. Não, porquê? Porque isso está aqui a Rita. E, ou então acompanha-nos na nossa página do Facebook. Pronto, tu não podes. Mas podes ir lá ver, que aparece lá e acho que consegues ver. Eu vou pelo da Sónia. Vais e vês que é muito bonita a página. Só te queria fazer uma pergunta, Mário. Isto vai parecer um bocado estúpido. Já alguém te enviou algum mail para o Bola na Rede? nunca ninguém. Já, mas eu não posso dizer mais, mas já. Pronto, okay, posso dizer que aquele mail está a ter bom. Não, mas de livre vontade, se tu tens instalado algum contacto. Isso nunca aconteceu. Não, eu vou mandar um. Esta semana vai acontecer. Esta semana vamos receber um mail no blog. E pronto, vamos concluir aqui o nosso grande especial Benfica Sporting. Obrigado, Branco. Obrigado, Jorge. Sempre. E os outros. Vocês cumpriram a vossa obrigação. E sempre que o Sporting perder, já sabes. Tens o meu nome. Mário, deixa-me agradecer, mas agora mesmo um bocadinho a falar mais a sério, que eu acho que ainda não falei a sério. Não falaste? Só um bocadinho. Só um bocadinho. O convite, pá, foi muito a porreiro. A maltinha aí, Coca-Colas, e o Jorge quase andar à porrada com o Tiago, é assim uma das coisas que eu mais gosto de ver. E queria só dizer que fiz este... Já teve para acontecer várias vezes. Fiz o programa quase todo de boina e que vim de amarelo para dar um cartão de amarelo aos adeptos do Sporting. Bem, haja. E acaba desta forma. Cartão devia ser vermelho. Desta forma poética, vamos acabar então o programa. Até para a semana, para o nosso 20º programa. O Jorge já está cá, não é? Não sei se perceberam a ironia da coisa. Tinha que perder com o Belém, eu vou lá. Igual Benfica, pá! Bola na Rede!